Salvador, azul 2796, pátio 3, pushback acionamento, 5 Romeu. Autorizado, chama a taxa 2796. Autorizado, chamarei. Salvador, muito bom dia, Altair 3304. Vai passando o Índia Serra, estabilizado no INS X-Ray, pista 10. Altair 3304, ajuste ao time turma 09, continua a aproximação, reporte visual com campo. Passaremos. Centro 3304, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 7 nós, pista molhada. Nós temos 43 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, alternando Maceió. Zero, táxi, parte 3, parte 1 no Índia, ponto de espera 0, torre 1895, apenas confirmando pelo B43. Confirma para o B de 4, 3, pátio 3, Uniíndia, ponto de espera 1895. Bom dia, é o gol 1095, informação de Juliette, autorização para Confins, Portão 4. Guarda um minuto, cópia, prepara a saída Arbor Elefa para Confins, gol 1095. Arbor Elefa guardando. Salvador, um bom dia, 2796. Azul 2796 Lima, tem pistola 0. Ele mantém azul. Mike, papapá, número 2 para Copa São Paulo e prepara a saída da Elo e da Motiva. Da Elo, então, ótimo. Mike, papapá. 1095.4. Como é que você recebe? 20 Serra, Bravo Charlie, Foxtrot, conforme rota, plano de voo. Nível 360, decolando 0, primeira curva à direita, perfil de saída Arbor Elefa. Transponder 5430, controle 119, decimal 35, ou 1095. Bom, pode ser transponder, por gentileza. 20 Serra, Bravo Charlie, Foxtrot, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decolando 0, primeira curva à direita, perfil de saída Arbor Elefa. Transponder 5430, controle 1935. Autorizado, Confins, nível 360, decolando a pistão 0, curva direita, na Arbor Elefa, 5430, transponder 1935 ao controle. Correto, contagiamento, chama pronto, puxa 04. Passarão. Tá 3304, bom dia, autorizado Parks e Alfa, após Juliette, Patiú na posição 06. Alfa, Juliette, Patiú 06, 3304. Azul 3304, Autorizado Serra Bravo, Serra Papá, conforme rota, plano de voo, nível 430. Decola no 7, primeira curva à direita, perfil de saída da El Leda Motiva. Transponde 5433, controle 119, decimal 35, Mike Papapá. Autorizado, controlando Bolívar, 4130, saída da El, Mótica, Seda, decolando a 17, curva direita, transponda 5433, controle 11935, mais papapá. Mike, papapá, apenas a saída novamente, da El, Leite da Mótica. Da El, Leite da Mótica. Beleza, Lima Eco, Delta Alfa, após Mótica. Mike, Oscar Tango, Victor Alfa. Ok, da El, Leite da Mótica. Correto, cotejamento, apenas confirmando que o Abel não pode ser. Será 03, aguardando. Gente, para acionamento no Pátio 5, chama a torre, 11895. Gente, 1295, vai pra bola. Ajuste altímetro no 0 no 9, continua a aproximação, reporte visual com campo, calma, pista molhada. Gente, reportará visual 63 no 2. Gente, o Xenem é 3-1-2, depois autorizado. Pistão no 0, vento 1-80 graus, 0-5 nós, sem chuva sobre o campo, pista molhada. Gente, grato ao autorizado povo, pista molhada 63-1-2. O 1095, puxa de acionamento do portão 4. 2-0, chama táxi. Bravo Uniforme, atento às turbulências da Airbus da Avianca, autorizado decolagem de pistão no 7, vento 1180 graus, 05 nós. Autonomia de 2 horas e 50, Uberlândia. 147 ou somente 47? 147, 147. Autorizado táxi, parte 1 no Índia, ponto espera, pista 0, torre 1895, quem negar 109. 319, via parte Índia, no ponto 395, bom dia. 611, grato. Alfa Juliette, ingresso Tátio 1, posição 03. Alfa Juliette, ingresso Tátio, posição 03, 6312. Bom dia, Gol 1095, pode estar pronto. Gol 1095, bom dia, Lima, tem pista 10. Autorizado a Lima, 1090, Gol 1095. Salvador, em dias 142 na grade. 142 na grade, Campinas? Aqui, centro da Juliette, bloco 1, prosseguida. Autorizado Serra Brava, aqui no Tatá, conforme rota, plano de voo, nível 340. Decola 10, primeira corna direita, fechou de saída da Eulia da Motiva. Transponder 5434, controle em 1, 19, 35, 4299. 299 autorizado, Campinas conforme rota, nível 340, desvio 1 no meio, quase um up, desvio 1 no 0, primeiro aeroporto. Decola pista no 0, curva direita, da Eulita Motiva, transponda 54. 34, controle Salvador, 1, 9, 3. Correto, cotejamento, chama pronto, puxa 0, né? Sem parar. Autorizado decolagem, pistão no 0, vento 180 graus, 05 nós. Decolagem, pistão 0, gol no 0, 95. Chau, meu, pistão se confere com o meu setor, não. Vitória de Juliette, confirma o bate que se encontra. Ah, beleza, tá bom. Vai, papá, bom dia, autorizado decolagem, poste táxi. Thank you. informações de Palpê. E Juliette, pressionamento de Matur de 18951. Na reporte, táxi, Vitor, Índia e Juliette, bom dia. Reporte para ingresso, Vitor, Índia e Juliette. Decola de imediato? Avisado, alinhar e decolar, fechando a 7180 graus, é o vento, intensidade 05 nós, Vitor Índia Juliette. Ponto de espera da Zaxo e papá, Mike, papá, papá. Recuperação, espera puxar papá, Mike, papá, papá. Juliette, decolando aos 3-4, controle 119, decimal 35, boa viagem. 19,35, graças ao céu. Bom dia. Voador azul 429 graus. Prossiga. Direciono para feedback acionamento. Autorizado, chão de táxi. Direciono acionamento para trás, 429 graus. Aliás, manter puxando o 7 mais papapá. Vou manter o 7 mais papapá. É o 3859, torre. Aí escuta você, senhor. Visual com campo. Afirmativo, senhor. Ajuste ao time no 09, tem pouso autorizado. Pistão no 0, vento 180 graus, 05 nós, o TAM 3859. 3859. Entre isso, qual é o tráfego setor sul à direita do senhor, 2 horas, tipo Papa Alfa 32 a 1 no mil pés, não interfere com o pouso. É, muito obrigado, senhor. 3859, salão de 38, direita, no 21, decimal 1. 3859, taxi Alfa, reportando isso, Juliette. Alfa, reportando isso, Juliette. Alô, Salvador Azul 4299 para o táxi de AB de 81, 4 horas e 40 de autonomia, Alcena Ribeirão Preto. Autorizar o táxi da direita Índia, ponto para a pista 10 Torre, 11895, QRH 1099, Azul 4299, boa. 019, livre táxi, ponto espera 10 via Índia, quando pronto, Torre Salvador 118895, táxi 1909, ponto nacional. Salvador, muito bom dia, Azul 4299, ponto espera 10, pronto para entrar. Azul 4299, bom dia, alinha e mantém pista 10. Livre alerta e manter pista 10, 4299. Capatango Mike, papapapá, decolado aos 40, controle 119, decimal 35. 935, Mike, papapapá, muito grato, bom dia. O 4299, autorizado, decolagem, pistão no zero, vento 180 graus, 05 nós. Vento decolagem, pistão no zero, azul 4299. 299, decolado 243, controle 119.35. Controle Salvador, 119.35, atual 9, bom dia. Salvador, São 3179, bom dia, ciência de informação Kilo, portão 190, pronto para cópia IFR até Guarulhos 344. Isso é 3179, autorizado Guarulhos, conforme rota, plano de voo, nível 320, decola 10, primeira curva à direita, fecho de saída da El Laser Motiva, transponder 5445, controle em 119.35, trans 3179. Sente, autorizado está destino, conforme solitário a plano de voo, IFR até Guarulhos. Via Produtor 1-0, nível autorizado 320, pistola de 1-0, com a direita para a decolagem, da El Leda Mótiva. 5445, 1935, chamará em 1 minuto para o posicionamento, portão 10, está 3179. Ciente, eu acordo pronto. Salvador. Muito bom dia, Chiné 6312, quem tem informação Kilo para autorização recíproca. Para posicionamento na 379.10. Gente, autorizado no push, tá autorizando 79 chama táxi. Fala, 379, tá. 6312, quanto? Autorizando Serra Bravo, Romeu Foxtrot, conforme rota, plano de voo, nível 350. Decola no zero, primeira curva à esquerda. Desvio de saída, Puca, transição, Caju. Transponder 5471, controle 119, decimal 35, chamei 6312. Cada recife, nível 350, retrasou no 7, decola 10 com curva à esquerda, Puca, transição, Aracaju. 5471, transponder 19.35, controle, Serra 6312. Correto, chama pronto, Serra 03. Câmara pronto, certo. Apache 3179 da TAM com 183 a bordo, 3:40 Galeão. 30 táxi, à direita Índia, ponto espera piscina 0. Condição, bate 1 no Índia, ponto espera piscina 0. 2, 1 no 8, 9, 5. E quem negar, 1 no 0, 1 no 9, da 3079. 19, 30 da TAM, ponto espera, 3079 da TAM. Conforme rota, plano de voo, nível 360, decola no zero, primeira curva direita, perfil de saída, Arbor e Lefa. Transponder 5472, controle 119, decimal 35. Rota 3304, autorizado Brasília 360, na rota do plano, eu preciso 17 a Pino. Decola 10, Arbor e Lefa, 5472, 1935. Correto, com o atendimento, chama para o 306. Obrigado. Salvador, falando 3179, quantidade 1-0, seja a formação aqui, quanto para decolagem? 3179, autorizado de área, decolar, fechando 0, vento 180 graus, 05 nós. Autorizado de área e decolar, fechando 0, então 3179. Estabilizado, final 1-0. 1-1-6-0, ajude o time 1-0-9, continue a aproximação, guardando pista livre. Continue aproximação, 1-1-6-0. Ativa, máxima cidade, ação procedimento de aviação. É 1-0. Uno 60, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 180 graus, 1-0 nós. Lembre pouso 1-0, com o Uno 60. Tá 3179, decola 259, controle 119, decimal 35. 1935, 3179. Uno 160, no solo 1201, direita 121, decimal 1. Direita 21, o gol 1160. Táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette, portão 10. Salvador Tan 3304, pushback acionamento, posição 62. Tan 3304, portão 62 autorizado, chama táxi. Autorizado, chama pro táxi. Castor 87, ajuste ao time 309, curtindo a aproximação e a ponte visual com o campo. Pistão no zero, vento 180 graus, 089, chuva leve sobre o campo. Autorizado o pouso, pastor 87, muito obrigado. Tem matrícula? Hotel Juliette Serra? Hotel Juliette Serra, autorizado Manati, meu pé de decola da pista 17 após a decolagem em curva à direita.